nosso tema de hoje é Jesus, o Natal. Para todos nós que somos cristãos, não só nós aqui presentes, mas milhões de pessoas no planeta, nós comemoramos o Natal como sendo uma festa pelo nascimento de Jesus. Significa a vinda dele ao nosso plano. Apesar do que, na prática, a gente acaba esquecendo um pouco disso, né? A gente lembra, porque toda hora a gente está ouvindo falar em Jesus, Natal, mas a nossa prática, às vezes, é um pouco distante dessa comemoração verdadeira. A gente vai se relembrando a todo momento para que a gente consiga, através dessa busca, tornar ele mais presente, tornar ele mais vivo nessas comemorações. Eu estava me lembrando hoje de que uma vez, não faz muito tempo, né, a gente tinha o hábito de fazer cartões de Natal, mandar cartões de Natal, né, e a gente colocava algumas frases, né, para as pessoas que a gente estava enviando. E uma delas, que eu me lembro bem, é que a gente desejava que aquela noite de Natal, toda aquela magia que acontece nessa noite, da confraternização, da alegria, do reencontro, ela pudesse ser repartida ao longo do ano, que ela pudesse se repetir em vários momentos do nosso ano, que não precisa ser um momento único e exclusivo de trazer Jesus para dentro da nossa casa e comemorar, que isso pode ser feito e deve ser feito em várias outras oportunidades. E antes de vir para cá hoje, eu busquei aqui nesse livro, acreditando que eu acharia, um texto sobre o Natal. E eu quero dividir com vocês o que ele conta. Vai muito em cima disso que eu estava dizendo, né? O Natal é a festa das festas. Família, ceia, abraços, momentos de espiritualidade, reencontros, presentes, amizades, bondade e muito amor. Por uns instantes, a pressa dá uma trégua. A paz se instala e a ternura ocupa os diferentes espaços existenciais. O Natal faz acontecer muitos milagres. As distâncias são eliminadas. O coração torna-se mais amável. Os desencontros são esquecidos. As mágoas deixam de ser doloridas e a bondade encontra um jeito de arquitetar muitas surpresas. São 2000 anos de muitas histórias inspiradas num amor único e especial. O céu visitou a terra, o divino se fez humano e a paz tornou-se uma realidade ao alcance de todos. O Natal é simplesmente grandioso. Por isso ele não pode ser datado. O ensinamento da Noite Santa tem o poder de inspirar os demais dias do ano. Renascer é a melhor forma de tornar a vida mais bela e mais leve. Como é feliz a família que não esquece de favorecer o renascimento do amor e da cumplicidade. A rotina tem machucado muitos corações e inúmeras relações. As exigências diárias não poupam. Mesmo assim, ninguém deveria deixar de amar intensamente. Entre as muitas maravilhas do Natal, uma delas diz respeito ao núcleo familiar. De um jeito ou de outro, as famílias se encontram, reatam a comunicação, abraçam demoradamente, sentam ao redor da mesa. O Natal consegue eliminar os ruídos de outros dias e reinventa o pertencimento mútuo. O Natal é necessário para que a vida continue tendo entusiasmo e muita bondade. Na sustentação de todos os melhores sentimentos está a espiritualidade, que ilumina, que acalma e renova a esperança. O menino de Belém, depois de 2 milênios, continua inspirando, elevando e provocando fraternidade e paz. Quando a gente não sabe o autor, a gente até acha que é um livro espírita, porque ele fala até em espiritualidade. Mas os ensinamentos, eles estão ao nosso redor por tudo. Esse livro aqui é... O título é A Paz em Todos os Dias do Ano. E tem uma crônica para cada dia, escrito pelo Frei Jaime Bêtega. Que é uma pessoa admirável em todos os aspectos. E ele traz à tona essas questões que a gente sempre lembra e que nós temos em mente e um desejo, eu acredito, de cada um, de que a vida seja assim todos os dias, não só uma única vez, né? Mas que ela seja assim todos os dias, feliz, alegre, entusiasmada, próxima. O que é melhor, né, do que os reencontros que nós muitas vezes temos apenas uma vez por ano, que é nessa data, de pessoas às vezes que estão afastadas de nós por vários motivos e que nós conseguimos nos reunir para uma confraternização. Tem um significado todo especial que ultrapassa qualquer ideia do materialismo que muitas vezes acaba se formando em torno dessa data do Natal. Quando nós conseguimos reviver esses momentos que ficam guardados na nossa memória e no nosso coração como aquela base que nos carrega o ano todo, que nos dá força, porque a gente sabe que os dias são um após o outro, muitas vezes iguais. Passamos um momento bom, amanhã já começa tudo de novo, na busca, na dificuldade, na superação, na necessidade que nós temos de... Ele fala em renascimento, e falamos hoje, inclusive na rádio, sobre essa palavra, o renascimento, porque nós precisamos renascer dentro de nós mesmos. Nós precisamos, se tivesse uma chave seria bom, né? Simplesmente virar e agora eu sou diferente, eu sou outro. Mas não tem. Essa virada só acontece através de muita vontade, muita perseverança, muita renúncia, que significa, né, deixar para trás algumas coisas que não são importantes e focar naquelas que são. Nós temos que olhar para esse 2023 e fazer dele um ano melhor do que esse. Mesmo sabendo que muitas coisas vão se repetir, coisas que não são boas, mas a nossa presença dentro dele é que faz com que seja diferente. Aquilo que nós vamos colocar do nosso eu na tentativa de união, de bondade, que ele fala muito, na tentativa de olhar para fora e ver o que a gente pode fazer de melhor. Durante todo o ano, muitas vezes nós falamos de que o que nos preenche verdadeiramente é aquilo que nós fazemos pelos outros. Porque aquilo é que muda a nossa essência. É aquilo que nos torna renascer, como diz a palavra. Porque senão, se eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou chegar no fim do outro ano, no próximo Natal, sendo o mesmo. Eu não quero, eu preciso ser diferente. E é essa a proposta que muitas vezes a gente deve pensar, o que é trazer Jesus para dentro da nossa casa, não só na noite de Natal, mas em todos os dias do ano. A presença dele nos inspira a tentarmos ser um pouco melhor, né? É a tentativa que vai, repetidamente, que vai fazer com que a gente alcance essa grande mudança que se faz necessária. Porque, eu disse, né, repito, amanhã vai ser igual, tem as mesmas tarefas para serem feitas, as mesmas situações para serem vividas, os mesmos desafios, me dando a oportunidade de transformação. Talvez seja essa a forma que a gente deve encarar, de ter a oportunidade de se transformar através de cada desafio, cada oportunidade, cada problema, pode chamar do jeito que for, mas cada um deles é sim uma oportunidade para a gente fazer essa virada de chave que a gente precisa. Então, fica a mensagem dele como inspiradora, né? Para a gente repensar. Acredito que se a gente buscar até na internet, deve ter isso aqui, porque tem muita informação agradável e necessária para a gente ir atrás.